esqueci. Não queria me apaixonar. Como você faz isso? Eu não posso respirar. Como você faz isso? Você me traz de volta. Me traz de volta a vida. Faz meu coração acelerar. Não sei porquê. Fico hipnotizado olhando seus olhos. Consigo ver milhares de estrelas. Eu te amo. Parece um sonho você aqui do meu lado. Por toda a vida te esperei. Você é tudo que eu sempre sonhei. Quando abri os olhos, não quis dizer que não. Você tomou conta do meu coração. Meu grande amor. Lembro quando te conheci. Não queria me apaixonar. Como você faz isso? Eu não posso respirar. Como você faz isso? Você me traz de volta. Me traz de volta a vida. Faz meu coração acelerar. Não sei porquê. Fico hipnotizado olhando seus olhos. Consigo ver milhares de estrelas. Eu te amo. Parece um sonho você aqui do meu lado. Por toda a vida te esperei. Você é tudo que eu sempre sonhei. Quando abri os olhos, não quis dizer que não. Você tomou conta do meu coração. Meu grande amor. Meu grande amor.